cai e o clima vem, não tem pra ninguém. Me torna refém, só vai eu e o Alckmin. Em quantas vai e vem, vejo os arranha-céu. Quantas constelação, vai brilhar meu céu. Quantas solução pra se tornar um réu. Quantas vacilação pra ir pro beleléu. Quantos sons, quantos bons, pelo amor de Deus. Quantos tons dos neon faz olhar pros meus. Quantos dão carry on pra brindar valeu. Eu gosto da noite, ela é escura como eu. Viro a night, boa vera, ligo os manos só naquela. Vagabundos abre a mente, vagabundas abre as pernas. Eu meio indelinquente no meio dessa aquarela. Pinto meu mundo doente ao redor das passarelas. Vejo com várias no pente, olho o galã de novela. Vai pensando que essa é quente, dorme no barulho dela. A gente sabe que ninguém é de ninguém. Tô na escuta curtindo o Jorge Ben. Tô na batida que bate meu Big Bang. Independente do que vai, do que vem. A gente sabe que ninguém é de ninguém. Tô na escuta curtindo o Jorge Ben. Tô na batida que bate meu Big Bang. Independente do que vai, do que vem. Os neon, 11:30 é bom, tá com ela é show. Ponha mais um na comanda, gele, campari, garçom. Onde cedei os neon, ela na teia, que bom. Fico no clima do som, lembro que o beijo era bom. Coincidência ou não, bom te rever. Me diz como é que cê tá, tive pensando em você. Faz mó tempo, né? Tá mais bonita, já virou mulher. Vejo da cabeça ao pé, elegante é com banda ao vivo no show. Let's get on Marvin Gaye, se tava ruim ficou bom. Daqui pra frente já sei, vê só, sabe o caminho de cor. Procedimento é um dom, abraço, já tá no laço. Cai pros neon, sob os efeitos da lua, cantos escuros da rua. O clima que esquenta ali mesmo, a saia que sobe pra nuco. Cheiro que fica na blusa, mancha, camisa, batom. Coisas da vida noturna, efeitos da luz neon. A gente sabe que ninguém é de ninguém. Tô na escuta curtindo o Jorge Ben. Tô na batida que bate meu Big Bang. Independente do que vai, do que vem. A gente sabe que ninguém é de ninguém. Tô na escuta curtindo o Jorge Ben. Tô na batida que bate meu Big Bang. Independente do que vai, do que vem. Melhor champanhe pra brindar, a melhor vista da mesa. Eu te chamei, pode pá, nem se assustou com a surpresa da cidade pra cá, preenchendo corações. Eu imagino quantos olham esse enchendo de emoções. A luz tá neon, é, disseram que é bom, é, é, diz quem não quer, é, da cabeça aos pés, hein. Ando em vários lugares, sempre te encontro em bares. Seu perfume é o mesmo, com requintes vulgares. Indianópolis, Augusta, tive em várias boates já. Que negócio é negócio, um corpo a corpo faz parte, ah. Apagou a luz, escuro no céu de pus. Será que moia pra nós? O enxurri tá sem capuz. Cê confia ou não de mim? Sem nada não. E são várias as perguntas. Ela diz baixinho, rock loucão. Mas eu lion nessa night. Uma cota sem dar um fight. Toca você que nem braille. Quero mais nada, tá brights, meu anjo. A gente sabe que ninguém é de ninguém. Tô na escuta curtindo o Jorge Ben. Tô na batida que bate meu Big Bang. Independente do que vai, do que vem. A gente sabe que ninguém é de ninguém. Tô na escuta curtindo o Jorge Ben. Tô na batida que bate meu Big Bang. Independente do que vai, do que vem.